las nalgas de mandarín. Esta semana vi o Absolutely Fabulous, The Movie, que nem sequer é o primeiro, acho que já houve um The Movie desta série. Pá, esta série, para quem não conhece, isto é uma série britânica dos anos 90, acerca de duas senhoras que trabalham na alta sociedade, uma tem uma revista e outra é Relações Públicas para Pessoas Famosas, pá, que são duas senhoras decadentes que já viram melhores dias. E são muito mimadas, são pessoas que de uma classe social que se julgam que têm direito a muito mais. Pronto, são a Jennifer Saunders e a Joanna Lumley, que eu penso que toda a gente sabe quem são, as absolutamente fabulosas. Eu não sei se esse é o título em português, Miguel, não sabe. Aqui okay. Não diz. Pronto. Mas deve ser. Este filme surgiu, penso eu, meio acidentalmente, foi uma aposta, porque esta série é de 92 e hoje em 92 já tinham alguma idade. E agora, entretanto, houve 4 ou 5 temporadas e houve um filme também no início dos anos 2000 e agora este filme. Pá, e este filme mais umas aventuras destas duas senhoras. Entretanto, uma delas já tem 70 e tal anos. Mas continua em forma neste tipo de comédia. Ponto. Sim, no ponto. Opa, e isto, como é que eu hei de. Como é que eu hei de explicar? Isto é um filme para fãs, não é um filme para toda a gente. Isto é um filme para pessoas que gostavam da série, que viam a série. Esta série dava no Britcom, no segundo canal. É uma aventurazinha delas duas, elas em fuga fazem elas têm umas aventuras com umas chatices com a lei, não é? E com a Kate Moss, e depois têm que fugir e vão para a Riviera Francesa. Pá, depois isto é um filme que vive da situação delas, desta diferença de cultural, e delas são criaturas dos anos 60, não é? Não tem este tipo de apego que nós temos hoje em dia. E é como eu disse antes, é um filme para quem é fã, não é nada de especial, não é um filme absolutamente fabuloso, mas dá para matar saudades, tendo em conta que será talvez a última vez que elas vão aparecer. Porque... Mas é um humor construtivo, é um humor tipo sketch? Aqui isto é uma sequência de sketches que depois no fim dá um filme. É tipo o primeiro filme do Mr. Bean. Ok. O segundo se calhar é um bocado diferente, mas é tipo o primeiro. O segundo também é na Riviera, né? Portanto. Sim. Mas não tem um objetivo final. É um coisa. Tu podes entrar no meio do filme, ver 10 minutos. Cenas com piadas, né? Sim. Cenas engraçadas. A história, existe uma história, existe uma coesão, mas não é uma patetice sem jeito nenhum, porque as pessoas estão a ver isto. Mas é tipo aqueles filmes daquela gorda do Casa Fantasmas? Ou... Não, pá, isto é inglês, é humor inglês, é muito mais, negro. Mais inteligente. É uma coisa, pá, não, é assim, não quero estar a arriscar a dizer que é extremamente inteligente, mas os temas são temas muito mais deprimentes do que os americanos, não é? É uma coisa mais. Não há limites, não há. É loucura. Mas eu, pelo que vejo aqui no IMDb, diz comédia e crime, portanto elas devem fazer uma espécie sim, de criminosas, sim. É isso. Pá, eu não quero contar, essa parte tem piada, a parte do crime que elas cometem, que é sempre aqueles crimes, porque elas não sabem para que é que andam a fazer na vida e acidentalmente fazem merda. Muito bem, mas basicamente é para fãs, né? Para quem via a série, quem não sim, via. Sim, sim, não vale a pena, não, esquece. Ok. Aliás, eu vi este filme a semana passada, aluguei no Sr. Joaquim, a pensar que era super estreia. Hoje fui à FNAC e eu estava lá, cheio de pó. Já me dei, não, já me dei que já estava para aí há 3 semanas. Assim não vale. Pois. Muito bem, sim senhor, fica para os fãs então do Absolutely Fabulous, primeiro título em 3 temporadas que o Miguel não sabe o nome em português. Já fui ver, é absolutamente fabulosa. Né? Ah, é? Já foi. Ah, então não é, não é ainda. Não foi hoje ainda. Não foi hoje ainda, então. Pronto, eu ia acabar com a minha piada seca habitual, mas como vocês já sei que vão fazer a seca, não vou... Não, deixa estar. Vamos acabar o episódio de uma maneira séria. Não, diz lá. O turista asiático que diz quando entra numa padaria. Quer pão? Japão. E o Miguel está-se ali a rebolar no chão, até estou com medo que ele bate com a cabeça em alguma coisa. Com que? Já passou. Foda-se, Miguel, também não é preciso ser assim tão silêncio, que até me sinto mal. Não, é bem, daquelas não. Pessoas que se riem para dentro. Olha, desbloqueei completamente.